É o novembro, SR modificado 0907, recupero o nome 510. A gente permanece no 069 e reporte no Zalco Campo. Vamos lá. Salve Salvador, bom dia. Oceanel 6211. Márcio Delta, Alta de Campo, para o Galeão, Rio de Janeiro. 2-1-1, autorizado Serra Bravo Golfo Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Irumi, onde decepta até novembro 857. Transponder 5021, aciona controle no 20-28, Xenem 6211. Autorizado para o galeão no 360, rota conforme o plano de voo, decola da pista bem, primeira curva à direita, saída da El Leda, Leda Irumi. O telefone 5021, motor de Salvador em 120, decimal 1. No 5, correto, cotejamento tinha avançado, não. Parei, obrigado. Força Aérea 7104, só um minuto cópia no PAT militar, confirma apenas o nível 100 solicitado. Aqui, só um minuto. Só um minuto. Ciente do acionamento e aguarda pra cá. Final de 6 milha, visual, com a mão, meu Fox Serra Novembro. Fox Serra Novembro, chega a torre, 1895. 1895, Serra Novembro. Zero quatro, a Força Aérea escuta. Oi, Papão Romeu Fox, dia November, bom dia. Papão Romeu Fox, dia November, prossiga. Ok, na nova pista 17, Papão Romeu Fox, dia November. Papão Romeu Fox, dia November, continua a aproximação, QNH1009, aguarda a autorização de voo. Dia November. Fox Serra November, avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 190 graus, 12 nós. Pouso 17, Serra November. 7104, aguarde. Papa Romeo Fox, Serra November, no céu, Zona 3, confirma o pátio. Gente, autorizado backtrack, táxi via pista, livrando na táxi papal, estacionar a frequência livre. Galeão. 1963, preparada a Ledirume, número 2, cópia. É o Leda Virume, guardando cópia 963. Era 7104, escuta. 7104, escuta. 7104, autorizado Serra Bravo, Serra Charlie, conforme rota, plano de voo nível 100. Decola a pista 10, primeira curva à direita, fechou a saída Coral. Transponder 5024, controle 120, decimal 8. Santa Cruz, um 100, pista 10, curva direita, saída Coral, 5024, transponder, e controle 120, 82. Correto, protegimento no bate militar, confirma somente o PAB. Está no bate militar. PAB. Para acionamento do Pátio Militar, chama a torre, 118-195, QNH-10-18-19. 118-195, grato. Correção 109, QNH. 109. 101, prossiga. Radial 01, se vento 190 graus, 149, pouso por conta em risco do GRE, reporte para o solo. Sério 7104, livre estacionamento, chamo pronto táxi. Tinha chamado aquele sério, tá pronto táxi. Sério 7104, autorizado táxi, reporte na taxi em hotel. Se for dar lá no hotel, 7104. Sim, Sério 7104. Já 01, no incidente, comprou a norte autorizado. Confirme, comandante. Reinaldo Souza. Gente, agora de transferência. Aguardo. Saí da Arbor Elefa. Transponde 5024, controle no 208. Acelera novamente Argo, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Argo, Celeste, boa noite. Correto, regimento, tinha uma proposta na 02. Salvador, vou no 93, completamente pronto no 90, estava olhando a autorização. Sim, um minuto. Na escuta. Você e o voo 963. Autorizado Serra Bravo, Golfo Lima, Galeão, conforme rota. Plano de voo, nível 360. Decola no zero, primeira curva à direita. Destino de saída da El Leta Irumi. Transponder 5031, controle 1202-8, voo 963. Autorizado nível 360 para o Galeão, via rota do plano. Destino 11 a 1-0. Nós decolamos primeira curva à direita, descida a El. Mas Leda e Lume, o transponder 5031, controle Salvador 1208, voo 1903. Correto, protegimento, tinha uma posicionada 10, bate 1. Para push e estacionamento, voo 1903 já pronto. Autorizado push e ataque, senão 1-0. Sempre voo 1903. Fala 6285, Oxenero 62 e pushback e estacionamento. Autorizado push e ataque. Chama para ataque, 6285. Alfa, Yankee Fox, Flight 3, prossiga. Yankee Fox, Flight 3, direção para a remoto, até a ponte número 8 do parque principal. Gente, Alfa e Yankee Foxtrot, já presente autorizado o início do reboque até a saída do patio 3, reporta quando lá. 7104, estou confirmando, decola da interseção ou da cabeceira 1-0? Cabeceira 1-0. Autorizado ingresso na pista 1-0, táxi via pista, reporte alinhado e pronto. Reportar alinhado e pronto, táxi pela pista, Ericsson, reporte 1-0. Táxi, temos 143 a bordo, 3 horas e 28, autonomia Tenente Campinas. Gente, 963, autorizado o táxi, fazer outra vez a posição 07, onde aguardará a Boeing, correção Airbus 318 da companhia Avianca. Gente, outra vez a 07, está autorizado, 963. O táxi, Pat 1 no Índia, ponto espera pista 1-0, chama a torre 1 no 8, 95, QNH 1-0, 1-9. Ponto espera, chamará, pode dar a retaguarda 318, está autorizado o táxi até o ponto de espera via Índia, torre 1895, que negar 109, bom voo. 319, autorizado o táxi, seguida aeronave da Avianca, frente, ponto de espera 1-0, 318-95 a todos, um bom domingo, 1-9-3. Pushback finalmente 1-0, Xenegar 2-1, mantém a posição, 0-5. Fica atento ao Boeing 737 da companhia Gol, número 2, tráfego no Pátio 1. Após esse tráfego autorizado, ingresso no Pátio 1, até a posição 08, reporta término de reboque. Força 7104, decolador 27, controle 120, decimal 8. 1208, grato. Controle Salvador, muito bom dia. Força 7104. Força 7104, bom dia. Contato radar, contabilizou 100, vem Coral. Subindo para 100, curva direita Coral. aeronave chamando no solo. Oscar Lima Hotel, estamos confirmando, a radial ideal de saída é 041 e se afasta 030 milhas. Você roda no 7145? Só um minutinho, cópia. Fala no 865 da Gol, puxa, fala no 8002. Sente o Bono 865, autorizado, puxa, chama o taco. Xena 62 no 1, exemplo aeronave reboque, a cauda, a posição autorizada no 05, o push. Negativo, já passou o tráfego, já se encontrando através do 07. Xena 6225, autorizado decolar, pistão no 0, vento 190 graus, 149. Xena 6225. Houve comandor contigo, 1966, com espera da 10, pronto, visual contigo. Golo 963, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Ali manter na 10, golo 963. Alimentar, prossegue. Gente, visual então inicialmente era 045. Será 6225, decolador 32, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Bom dia, contato radar, só para o nível 380, após 2000, vai Elefa. 380, 2000, Elefa, 6220. Deu o corredor forte, chefe? Forte. Xena 6219, mantém a posição. Temos a aeronave término de puxar para o táxi da sua frente, com a 737 da Gol. Lima Hotel, agora sim, quanto cobre? 30 Serra, Índia, Zulu Alfa, nível 045, inicialmente matará restrito no meu pé. Decola no 7, primeira curva à esquerda, para ingresso no corredor forte. Transponda 5026, controle no 208. Hotel, cotejamento correto, confirma somente o POB. Gente, 02, para acionamento, chama a torre, 1895, bom voo. 0-1-9-6-3. 5147 a bordo, autonomia de 12h41, no carro amanhã. João 6530, táxi, em frente, Índia, ponto prefeitura 0 Torre, 11895, QH 10019. 1019, ponto 0895, tá com dia, chegou 18, aumenta o caminhão. 6211, segue o Boeing 737 da Gol, até o ponto de prefeitura 0 Torre, 11895, QH 10019. No 865, autorizado alinhar o manter pistola 0. Ali, manter no 0, boa noite mesmo. Lula 963, pistola 235, controle 120, decimal 8. 208, muito obrigado, bom domingo. Pro departure, good morning, go 1963, passing 2000. Go 1963, good morning, with the contact on the bottom climb level 360. You are clear to fly direct Lida. 92, flight level 360, flying direct Lida. Go 1963, thank you. No 865, autorizado de colar que está na 0, já ampulou 90 graus ou no 4 de nós? Deveria falar já na 0, boa noite, né? Salve, Salvador, bom dia. Aqui é o Dan Mike Bravo, hein? Foi, né? Solicitando autorização de reboca aqui na remota 12 até o finger número 10 do parque principal. Confirma novamente, foi muito baixa a transmissão, por gentileza. Aqui é o Sam Mike Bravo SG, solicitando um rebote aqui parado na remota 12 e rebocava até o número 10 do parque principal. Sim, foi entendido que é o rebote, Mike Bravo X-Ray, 12, parte 1 para 10, parte 1. Positivo, 12, parte 1 para 10, parte 1, positivo. Sim, Mike Bravo X-Ray, mantém a posição. Remoção autorizada, né? Mantém o nosso site. Reunião no 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, bom domingo. Brasília, muito boa, com 865, decolamos. 865, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto telefone. Acima, ativa, 360, cruzando à direita, direto ele a favor, 865, obrigado. Channel 6211, autorizado decolar, epsilon 0, vento 180 graus, 1149. Livre decolagem, 6211. material após o decolagem tem condições de curvar de imediato para cruzamento do aeródromo? Sente o ar experimental autorizado decolando, 7 vento 180 graus, 14 nós, reporte cruzando o aeródromo. Channel 6211, decolador 66, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, 6211, bom dia. Bom dia, o 6211 da EL. 211, bom dia, contato radar, subopera nível 360, autorizado, Leda, da presente. 360, voa Leda, 6211. Lançamento do campo sobre a cabeceira no zero, reporte livrando o eixo de decolagem no zero. Relaxa. Acho que ele mantém o visual autorizado para seguir com o produto litoral norte, chama controle 120 decimal 8, bom voo. Obrigado. Então 01, ajuste em Salvador 1099, mantenha em condições visuais e informe sinal proposto. Salvador, acho ali Matel. Bom dia, Papa Tango, Ocelim Hotel. Autorizado a acessar para o 045 em condições visuais. Quando possível, informe seu estimado para o posto. 1000. Só Mike, é que eu preciso? É, o projeto está aproximado para iniciar o rebote aqui. Mike Bravo X-Ray, confirme então, foi mais uma vez. Nós estamos aqui na posição remota, 102, no estádio principal, e estamos querendo rebocar a aeronave até o número 10 do mesmo estádio. Desde reporte término, o Tom Mike Bravo X-Ray. Muito obrigado. Voo 1865, chama agora o Centro Recife, frequência 1260 e alternado 1288. Voo 1865, Salvador. Salvador, é 36. Chama Recife agora, voo 1865, na frequência 1260 e alternado 1288. Ok. ok? 260-288, obrigado amigo, bom domingo, no 85. Boa noite. Gol no 649, acione a identificação, autorizado a chegar a bom, desça para 4.000 pés com ajuste no 019. Autorizado, pronto pelo. Chama 6211, chama agora Recife, frequência 1251 e alternado 133.95. Recife 1251, 133.95, 6211, bom dia. Serviço aéreo 7104, está agora 1 minuto para a posição coral. Serviço radar encerrado, mantenha o nível 100 e chame ilhéus na frequência 120.1. Ilhéus 1201, graças. Salvador, bom dia, está 3125, informação eco. 3125, Galeão, para o cobre. Prossiga. 3125, autorizado Galeão, nível 360, Super November 857, decola pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irumi, controle Salvador, 1208, transponder 5065. Galeão, decola pistão 0, curva direita, saída da Eolê, da Irumi, via 9 de novembro 857, controle 2080 e transponde 5065. 3125, atendimento correto e pronto. Tango Oscar Lima, hotel, controle. Um tráfego conhecido para informar, apresenta frequência livre para coordenação, chame para nova decolagem. Voo no 649, informa um tráfego do helicóptero na a sua frente, é, rumo ao norte, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Voo no 649 está livre, final do ILS, desça para 2 mil pés, informe e estabilizado. O ajuste permanece no 019. Está ajustado no 019, descer para 2 mil, autorizado, reposta a minha voo ordem patrona. Salvador, o gol no 649, estabilidade LS, tá, cruzado. Gol no 649, completa final, chama 2, Salvador, 718, 95, tá, Betoso? 895, graças a Deus, gol no 649. Foi Salvador, bom dia, o gol no 649. Gol no 649, constante aproximação para a subida 9, tá? Gol no 649. Decola, pistão no zero, primeira curva direita. Dael, Leda, 1 ativa. Controle Salvador, 1208, transponder 5066. Alto elevado, Guarulhos, nível 360, e apelo 1-0. Decolagem da 1-0, com curva direita. Dael, Leda, ativa. O transponder 5066. E o controle de saída 208, para o azul, 5-3. 5-0-0-3, correto, chão e pronto. Autorizado pulso para o gol no 649. Gol no 649, agora se autorizado pulso. 1-0, vento 190 graus, gol no 49. Autorizado pulso 1-0, gol no 649. Também 49, sala 04, livre direito, chama só 1, 2, 1, desce 1. 2, 1, 1, primeira direita, graças. Salvador, bom dia, gol 1649. Gol no 649, taxi via Alfa, mantém a posição entre taxi e Juliette. Alfa, mantém a posição entre taxi e Juliette, gol 1649.